Vamos ficar agora com a rubrica que aborda questões relativamente ao VIH-Sida do município do Cazenga. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Cazenga, no combate ao VIH-Sida. Reunimos dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado sorológico. Um projeto Foja Sida. Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da Sida. De mãos dadas. De mãos dadas. Ora viva, bom dia. Cá estamos para a primeira edição do programa que passará a retratar problemas de saúde na vertente do VIH e Sida. O conselho é necessário para todas as pessoas, sejam elas afetadas ou infectadas pelo VIH ou com o Sida. Devemos lembrar que só existem dois tipos de pessoas no mundo, as afetadas e as infectadas pelo VIH e Sida. De Mãos Dadas é um programa realizado pela Foja Sida, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da Sida, com apoio da Rádio Cazenga, do projeto Fundo Global Angola e da ONG Internacional Oxfam Nobre da Holanda. Para esta primeira edição do programa, vamos falar da diferença entre VIH e SIDA. Vamos ter o esclarecimento à volta destas duas siglas. Pelo que sabemos, uma delas é provocada pela outra, que ao encontrar ou entrar no organismo humano dirige-se ao sistema sanguíneo, onde começa de imediato a replicar-se. Ataca o sistema imunológico, destrói as células defensoras do organismo e a pessoa infectada ou seropositiva começa a ficar debilitada e sensível a outras doenças. Para os esclarecimentos, convidamos algumas pessoas abalizadas na matéria. Temos connosco os representantes da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com o VIH e SIDA, o Sr. Gonçalves Augusto, e da organização não-governamental Foja SIDA, o Sr. Fernando Manuel. Também vamos, ao longo do nosso programa de hoje, contar com a participação dos nossos ouvintes por telefone para colocarem algumas questões aos nossos convidados. Bom dia, uma vez mais, vamos a um tema musical e voltamos já já. Estás a escutar, né? Está a passar, já. Começou agora às 9h30. Começou agora às 10h30. E aí, das 10h30, hoje. Não, eu estou aqui na Rádio Cazenga, mas quem está no estúdio são os meus colegas. Já liga só no carro para ouvir a Rádio Cazenga. Aí tá gravando, se falar muito alto vai sair a voz do motor. Camilo Domingos. Eu não sei, filho. Se é você ou não, eu não sei, galera. Dizem. Música de Camilo Domingos com o tema Cida. Reiteramos os nossos votos de muito bom dia. Depois da música, voltamos para abordar o tema de hoje. O nosso tema de hoje é a diferença entre o VIH e Sida. Como já disse, temos cá nos nossos estúdios algumas pessoas abalizadas na matéria que nos vão esclarecer hoje sobre o tema em abordagem. Desde já começaria a saudar os nossos convidados. Senhor Gonçalves Augusto, da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com VIH e SIDA, muito bom dia e bem-vindo aos estúdios da Rádio Cazinga. Muito obrigado. Ok, temos também o Sr. Fernando Manuel, representante da Foja SIDA. Sr. Fernando, muito bom dia e também bem-vindo aos nossos estúdios. Bem, começaríamos já pela seguinte questão. Eu vou mesmo direcionar essa pergunta ao Sr. Gonçalves Augusto. Sr. Gonçalves, que diferença existe entre o VIH e SIDA? Mais uma vez, obrigado. Quando falamos sobre VIH-Sida, necessariamente deve haver uma abordagem separada entre o VIH e SIDA. Primeiro, pelo facto de o VIH constituir ou ser, no entanto, o vírus parasita que provoca o SIDA. O SIDA é tido como o conjunto de doenças tidas como oportunistas, provocadas pela invasão do VIH, ou seja, pela ação do VIH no organismo. No entanto, de forma resumida, o VIH é o nome do vírus que provoca SIDA, e SIDA é um conjunto de doenças provocada pela presença do VIH no organismo. Uhum. A mesma questão gostaria de dirigir ao Sr. Gonçalves Augusto, da rede do Sr. Fernando Manuel, desculpe, representante da FOJACIDA. Como o meu colega da rede já disse, quando estamos a falar em VIH, estamos a falar em vírus, que é um germe muito pequeno, que é transmitido através de relações sexuais sem proteção, ou através de uma pessoa infectada com outra que não esteja infectada durante uma relação sexual sem proteção. Também pode ser infectada através de transfusão de sangue contaminado. Também pode ser transmitida através de materiais cortes e perfurantes. Esse organismo que é VIH pode, depois de um certo tempo, provocar alguns... Pode danificar o nosso sistema imunológico, que ali, quando ele danifica o sistema imunológico, ali podemos dizer que ele já chegou à fase de SIDA, que é a fase que traz os sinais e sintomas no organismo das pessoas. Consoante esses sinais, como acabou de dizer, quais são as características que apresenta a pessoa vivendo com VIH e SIDA? Bem, ela apresenta muitas características, como, por exemplo, diarreias constantes, emagrecimento, perda de peso, quedas de cabelo, manchas na pele e ferida de organismo, né? Pode provocar também cancros, pode provocar outras doenças que também estão associadas. Porque o nosso corpo, o nosso organismo é vulnerável a essas doenças. Depois, quando o vírus quebra o sistema imunológico do nosso organismo, então nós estamos vulneráveis a todas essas doenças. Senhor Gonçalves, há algumas outras características que também não foram ainda citadas de uma pessoa vivendo com VIH e SIDA? Mas é importante que se perceba o seguinte, a par do que o colega acabou de explicar, primeiro é importante informarmos que as pessoas com SIDA, há diferença entre a pessoa com SIDA e a pessoa com VIH, que é chamada de pessoa seropositiva, que dentro da política da organização em que eu pertenço, nós também já nos chamamos de pessoa seropositiva, mas pessoa vivendo com VIH. Primeiro, quando o VIH entra no organismo de uma pessoa, a primeira tendência é invadir o sistema imunológico, né? Afeta o sistema imunológico, que é o sistema que nos protege de todas as doenças. Com esse sistema invadido, com esse sistema destruído, digamos assim, há a possibilidade de a pessoa apanhar outras doenças. A pessoa torna-se vulnerável, o organismo torna-se vulnerável. Mas nem todas as pessoas, ou seja, esse período leva tempo, nem todas as pessoas até passam para a fase de SIDA. A fase de SIDA é normalmente a fase terminal da doença. Aí surgem outras várias doenças, nomeadamente pneumonia, tuberculose, diarreias constantes, emagrecimento progressivo. E atualmente estamos em 2010. Não é tão fácil de se chegar à fase de SIDA, porque já existem vários mecanismos de controle, já existe a terapia antirretroviral, as organizações fazem diversas ações psicossociais, acompanhamento domiciliar, tudo isso contribui significativamente para que a pessoa não chegue à fase de SIDA. No entanto, a parte daquilo que o colega disse, os primeiros sintomas de VIH podem ser uma tosse, uma febre normal, como é o dia a dia de cada pessoa, e passa despercebidamente. Se não houver algum cuidado, ou se a pessoa não der conta através de um teste o mais rapidamente possível, aí sim a pessoa vai desencadeando outras situações, as manchas do corpo, mas isso não é absoluto, é extremamente relativo, nem todas as pessoas têm os mesmos sintomas, os mesmos sinais. Senhor Manuel, depois de todos esses métodos que são utilizados, por que as pessoas fogem ao teste voluntário do VIH e SIDA, na sua opinião? Bem, a primeira coisa é que ninguém quer ter um resultado positivo. E a outra coisa é não querem ser discriminados. Porque o nível de discriminação ainda é muito grande. Com relação às nossas atividades e ações, nós vimos que muita gente ainda é discriminada. Infelizmente, as pessoas estão preocupadas. Não é com o vírus, não, mas estão preocupados em que as pessoas têm o vírus no organismo. Então são esses fatores que geralmente as pessoas fogem fazer o teste. E de que as pessoas temem mais? Do VIH ou do SIDA? Na minha opinião pessoal, do SIDA. Senhor Augusto, é da mesma opinião? Sim. Mas também com um comentário. É verdade, também sou de opinião que as pessoas têm medo de SIDA. Porque se fosse só do VIH, se o VIH não provocasse o SIDA, as pessoas não teriam tanto medo assim. É sobretudo porque as pessoas, a primeira coisa que as pessoas mentalizam é o medo da morte. E é essa mensagem que durante muito tempo a sociedade passou para as pessoas que o SIDA mata. E ficou gravado no subconsciente das pessoas que o SIDA mata. Então as pessoas estão com medo. Isso tudo influenciado pelo elevado índice de estigma, discriminação, exclusão social, como bem o colega disse. Ninguém quer receber um resultado de verdade positivo. Este é o receio que as pessoas têm de fazer o teste. Mas é importante que fique também que quanto mais cedo a pessoa se aperceber do seu estado serológico, melhor para ele, para a família e também para a própria sociedade. Ok, vamos colocar uma pausa na nossa conversa e desde já pedimos aos nossos ouvintes que podem a partir de agora ligar para colocarem as vossas questões aos nossos convidados para os devidos esclarecimentos. O número telefónico é o 939-10-9354. Por agora, vamos ouvir mais uma faixa musical. Tu ainda és pequenina, tu não 10 horas e 51 minutos. Continuamos a aguardar o telefonema dos nossos ouvintes para poderem também participarem da nossa conversa hoje aqui no nosso estúdio. Estamos a falar sobre a diferença entre o VIH e SIDA. O número telefónico é o 933-10-93-56. Voltamos então à conversa com os nossos convidados. Senhor Augusto, representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com VIH e SIDA, quantas pessoas têm procurado a vossa ONG, procurando por ajuda, né? Quantas pessoas vão ter convosco a pedir ajuda? É um bocadinho complicado fazer um dado aqui numérico, primeiro porque nós somos uma organização de âmbito nacional. No entanto, nós fizemos um cálculo a partir dos grupos de ajuda mútua. Nós temos mais de 34 grupos de ajuda mútua a nível nacional. E cada grupo de ajuda mútua nós andamos por aí na média de 20, 15 pessoas por sessão de gama. No entanto, é por aí, muitos de facto. Né? E só esse dado já nos indica o número elevado de pessoas vivendo com VIH. Na nossa sociedade, em Luanda particularmente, temos apenas um grupo de ajuda mútua e rondamos por aí acima de 200 pessoas, por aí, fazendo um cálculo aleatório. E para além dessas pessoas, trabalham mais com algumas pessoas, com algumas ONGs também? Sim. Trabalhamos, o nosso grupo-alvo, vamos só interromper um bocadinho a nossa conversa, Sr. Augusto. Temos um ouvinte em linha. Bom dia. Sim, bom dia. Desculpe, com quem falo? Bom dia. Bom dia. Sim, com quem falo? António Fonseca. António Fonseca. Sr. António Fonseca, pode colocar a sua questão. A minha questão é a seguinte. Gostaria de saber quanto tempo de incubação faz o vírus de HIV. Quanto tempo de incubação faz o vírus do HIV? É isso? Alô? Sim, mais alguma questão? Não, a questão é também mais. Tá bem, muito obrigada e continue em nossa companhia. Ok, obrigado. Os nossos convidados vão começar já a responder à questão do nosso ouvinte, até porque é uma questão de tempo também. Ele gostaria de saber, o Sr. António Fonseca, quanto tempo de incubação tem o vírus do VIH no organismo humano? Bem, obrigado pela pergunta. Bem, o vírus tem como tempo, isso depende muito de cada organismo, de cada pessoa. Há pessoas que começam a manifestar depois de 3 meses, há uns depois de 6 meses, há outros que têm um organismo, um sistema imunológico mais forte que os outros, que podem vir a um ano e meio, qualquer coisa aí por aí, né? Há quem até pode fazer 2-3 anos. Esse é o tempo de duração que alguma. Isso também depende muito das condições sociais, higiênicas, alimentares que essa pessoa tem. Bem, continuamos a nossa conversa. O senhor Augusto estava a falar sobre as pessoas que trabalham, se têm algum apoio, como é que vive, como é que sobrevive a vossa ONG? Exato, a nossa ONG sobrevive de projetos doados por outras organizações, principalmente de organizações internacionais. E dentro desse apoio que a organização recebe a partir de projetos, também tem apoiado o seu grupo-alvo. No entanto, não tem sido fácil, mas temos conseguido. Não, nós também vamos começar a fazer e começar a recolher opiniões. Até olha, esta máquina com pão parece efeito. Vamos começar. Nesse grupo partilhar. Vai ser bom. Algumas informações, dão testemunhos, ajudamos com que as pessoas aceitem o seu estado psicológico. Enquanto em vezes fizemos também contribuições para ajudar algumas pessoas que no caso estejam debilitadas com certa consideração, E também temos recebido apoio de outras instituições que também ajudam com que possamos ajudar as outras pessoas. E com tudo isso, quais são ou qual é o vosso projeto? Tem algum projeto em carteira? Já trabalharam em alguma outra atividade relativamente ao VIH? Nós temos dois projetos em carteiras, um já terminado, que é com a apoio do Fundo. Vamos só dar uma pausa à conversa, Sr. Augusto, para atendermos mais um ouvinte. Muito bom dia. Bom dia. Sim, se faz favor, como se chama? Evita. Diga. Evita. Evita. Evita quê? Você mesmo chama de Evita. O meu nome de escola é Eva Paiva. Eva Paiva. Sim, se faz favor, pode colocar a sua questão? Eu queria saber o que significa HIV-Sida. E de onde surgiu a Sida? O que é que significa HIV-Sida e onde surgiu o Sida? É isso? Mais alguma questão ou quer deixar a... Alô? Não? Ok. Muito obrigada então pela participação. Se faz favor, os nossos convidados, temos pouco tempo. Vamos responder à questão da nossa ouvinte, o que é que significa HIV-Sida e onde surgiu. Em um minuto podemos responder a essa questão. Exatamente. Tal como dissemos já do princípio do programa, HIV, que é a mesma coisa como VIH, HIV está apenas na língua inglesa, no caso em português significa que é VIH, é vírus de imunodeficiência humana, VIH. SIDA significa síndrome ou síndromas de imunodeficiência adquirida. VIH é o nome do vírus que provoca o SIDA, e o SIDA é um conjunto de doenças provocado pelo VIH. É, de forma básica é isso. Agora, de onde surgiu o VIH? Eu particularmente tenho estado a evitar falar sobre o assunto, porque seria... Eu tenho dito da seguinte maneira: quando entra uma cobra na nossa casa, a nossa primeira preocupação é abater a cobra ou procurar saber de onde a cobra veio. Provavelmente a nossa primeira intenção tem sido abater a cobra em vez de procurar de onde a cobra veio. Com isso não estou a querer ignorar a pergunta da nossa ouvinte Evita, como diz, mas dizer apenas que as histórias, né, dizem que os primeiros casos de VIH foram identificados nos Estados Unidos, depois em França, em África e Angola também. Os primeiros casos só foram identificados por volta de 1985, aproximadamente. Então, a conversa está muito boa, mas vamos ter que terminar com o nosso programa. Muito obrigada aos nossos convidados. Tivemos hoje conosco o Sr. Fernando Manuel, representante da Foja SIDA, e o Sr. Gonçalves Augusto, da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com VIH e SIDA. Assim fica despedida. Nós voltamos na próxima terça-feira com o tema o ABC da prevenção. Neste caso, existem três métodos efetivos de prevenção do contágio do VIH por via sexual, nomeadamente abstinência, fidelidade, uso do preservativo. E muito obrigada e até a próxima edição. Bom dia. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Cazenga, no combate ao VIH-Sida. Reunimos dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado serológico. Um projeto Foja-Sida. Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da Sida. De mãos dadas. De mãos dadas.